Nós fizemos um trato. Eu sei, mas isso é muita loucura. É coisa de doido, não é? Mas faz todo o sentido do mundo. Me deu um favor. Eu sei, mas é que... Quando pensou nisso? Uns 3 anos. Ah, Apolo, isso é loucura. Escuta, garanhão. Quando venceu a última luta, venceu por 1 segundo. Me ganhou por 1 segundo. 1 segundo? Isso é muito duro para um homem da minha inteligência aguentar. Você disse que tinha aprendido a conviver com isso depois que eu venci. Eu menti. Mentiu, é? Então tem que provar só pra você mesmo, certo? Só pra mim. Sem TV, sem jornal, só você e eu. Nada, só você e eu. Os mais velhos primeiro. Você quem manda. Tá legal, eu faço o trabalho todo. É isso. Eu tô avisando, Apolo. Vai devagar, porque você não tem mais idade pra isso. Ainda sou bem jovem pra te dar uma surra. Ah, é? E como vai fazer isso? Você me ensinou tudo. Quase tudo, não esqueça disso. Você é um bom lutador, mas eu sou ótimo. Tá pronto? Prontinho. Sabe de uma coisa, garanhão? É uma pena a gente ficar velho. Continua acertando, Apolo. Quer tocar o gongo? Tudo bem. Gang, gang. Anda. Vamos lá. Anda, anda. Você se mexe rápido para um cara da sua idade. Pode voar. Você não quer isso. Acho que eu estou lutando com o cara errado. Anda. Eu sou o pai. Eu sou Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Fala, Calaveira! Voltamos com mais um Jurassicast épico, ou não tão épico, né? Voltamos com um Jurassicast assim, meio, é, né? É o que tinha pra época. Esse aqui é o Fala Calaveira, né? Então, tá comigo aqui o Miote, né? Não é o Miote, mas é o Miote, né? Minha voz não tá tão boa, não. Ah, não tá mais a Jabulani. Tá, não. E aí, galera, se morrer, morreu. Essa é a frase. Cara, tu falou com a mesma desenvoltura do Duff Lundgren. Mas essa zoando. Foi a intenção. Se morrer, morreu. Que frase, né? É, né? Vambora, né? É o que tem. O que foi visto não pode ser desvisto, já diria a internet. Ah, comigo aqui também é o Brunão. E aí, galera, e eu não queria estar aqui hoje, eu falei isso no último programa sobre rock. Falei que eu não ia gravar essa porra, e agora vocês me chamarem, agora vocês vão ver o que vai acontecer. É questões contratuais, cara, a gente não tem como fugir. É, eu só trabalho aqui. Até porque quem fez o contrato fomos nós mesmos, então, tipo assim, a gente se cercou. A gente não tem como fugir. Pois é, Interneticos, hoje é um daqueles programas que a gente, né? Tava evitando. Daquele jeito, né? É bom, pô, é bom. O Miote gosta dessa porra, velho. É um filho da puta, né? Hoje nós vamos falar sobre Rock 4, velho. Qual que é o subtítulo mesmo, hein? Não tem subtítulo. Não tem. É o único que não tem. Então é o Rock 4. O filme é tão merda que eles ficaram com preguiça de fazer um subtítulo. É, não é? Porque no Brasil, até essa época, antes disso, tinha que ter. Aí depois o nego falou, velho, não vou ter tempo de inventar Rock 4, o desafio comunista. Não, bota qualquer porra. Mas é, internet, com hoje nós vamos falar do Rock 4, cara. Um dia esse dia chegar. É. Esse dia não tem como fugir, vocês vão lá, aquela coisa. Pô, mas Jurassic Cash, os filmes bacanas. Pois é, mas não tem, cara. A gente tem que fazer. Prometeu, cara. Ele falou que ia fazer na sequência. A gente falou, vamos fazer na sequência? Vamos fazer na sequência. Vamos fazer um por ano. E eu não preciso dizer quem foi que deu essa ideia. Então, Então é isso, interneticos, vambora com a gente, cara, que hoje Rock 4 vai ser daquele jeito. E, meu irmão, se tu tem memória afetiva por essa porra, já te aviso de antemão. Não vai me mandar e-mail depois me xingando, falando que eu sou extremista, essas merda não, véi. Hidrófobo. É, eu falo que eu tenho medo d'água, essas merda não. Então vambora pro programa, que o filme é uma merda, mas o programa tá bom pra caralho. Tá de sacanagem, né? Não, não. Não é pra você falar o título do filme. Só uma coisinha, Miotti. Por quê? Porque eu gosto do filme? Não, não. Por que que você obrigou a gente a fazer isso, Miotti? Eu obriguei? Você obrigou, Miotti. Eu não obriguei porra nenhuma. Eu tava querendo hoje fazer filme pra chorar, que eu falei até pro Bruno. Quero fazer um filme arte. Um filme pra elevar a gente no patamar dos doces de Nordeste. Pra gente ficar nojento no meu peito. Doce pé de moleque. Não, aí o Miotti me vê e fala assim, não, vamos fazer uma parada pra divertir. Aí ele ainda bateu na mesa assim, vamos fazer, vamos. Aí eu falei, não vamos não, Miotti, o filme é merda. O Miotti, não, vamos, é legal. É maneiro, cara. É maneiro. Delícia, cara. Aí você me entrega essa pica na minha mão, Miotti, quem tem que bater sou eu, né? Porque o Miotti é assim, interneticos. Ele vira e fala assim, vamos fazer sobre Mestre do Universo. Aí quem tem que se fuder pra conduzir sou eu. Ele fica lá. Paciência. Dois. É o filho da puta, né? Qual que é o nome dessa porra? É Rock 4 mesmo. Rock 4, né? Só Rock 4. Rock e V. O filme é de 1985, ápice absoluto da Guerra Fria, né, Bruno? Ah, porra. O filme é sobre isso, né, cara? O filme é sobre a luta entre o comunismo e o capitalismo. Não. Entre o bem e o mal. Entre o bem... Entre o bem e o mal, que a cara de pau do Stallone nesse filme não... É, chegou a proporções épicas, né? Chegou. Cara, ele chegou... Chegou a mais de 9 mil, cara. Sacanagem não. Os filmes do Chuck Norris brigando com os comunistas não estão tão maléficos assim, cara. Exato. Né? Cara, eles estão assim, estamos aqui para dominar o universo, não é nem o planeta. Ele conseguiu achar até um dublê para o Gorbachev, velho. É mesmo. É nível, corra que a polícia vem aí. Só faltou a mancha, né? Só faltou a mancha. A mancha eles não botaram porque aquilo ali era pra inferir, não era pra tipo... É, não era pra ficar na cara, né? É, não era pra ficar na cara, era só pra dizer assim, ah, é, olha lá, lembra, né? Aquela pra não ofender, pra não criar uma crise diplomática. Que eu vou ser sincero pra vocês, velho. Eu não sei como é que o mundo não se acabou numa guerra atômica. Porque eu, se fosse da União Soviética, eu ia bombardear os Estados Unidos só por causa desse filme. Cara, esse filme é uma cara de pau, velho. Esse filme é... Puta que pariu esse filme. As pessoas entenderem a ruindade desse filme. Ele foi indicado a simplesmente 9 prêmios Framboesa de Ouro. É pouco. Já teve isso os 20. E ganhou 5, tá? Pior ator, pro Sylvester Stallone. Pior atriz, atriz coadjuvante pra Bridget Nielsen. Pior diretor pro Sylvester Stallone. Pior, uma nova atriz, né? Uma nova pessoa pra Bridget Nielsen. Ganhou 2 prêmios. Pior trilha sonora. Como pior? Não, aí não. Aí não, pô. Aí não. Pior trilha sonora. Não, aí tá não, aí foi aqui. Zoação. Aí foi zoeira. E ainda foi indicado a pior filme, pior ator coadjuvante. E não foi o Dolph Lundgren, e sim o Burt Young. Pior atriz coadjuvante pra Talia Shire e pior roteiro pro Stallone. Tadinha, mas a Talia Shire não tá sabendo o que ela tá fazendo ali. Ela tá no Poderoso Chefão, cara. Ela não tinha entendido o texto, eu juro por Deus. Ela tá atuando de umas paradas tão desproporcional, tipo assim... Rock, me traz um pão! Não, calma, aquela hora que ela, velho, chega em casa, que tá cheio de repórter. É, eu não sei de nada! Nego, oxi... pra ela, por que que o gagá do marido dela voltou pra boxe, só isso que eu ia perguntar, não vou fazer mais nada. Os Harry Potter tão suave. Sacanagem, não. Eles estão mega comportado. Não, não, gente, vamos deixar ela entrar, ela entra com o carro. Ô, dona Thalia. Saca, ela só vai embora gritando e nego. Eu, hein? Eu só ia perguntar por que, que teu marido voltou o taboca. Ah, quer saber essa porra, mas também não, vambora. Aí foram embora os repórteres. Nos anos 80, nós tivemos a tensão mega política entre Estados Unidos e União Soviética, onde tinha corrida armamentista de bombas nucleares e se tinha um medo absurdo de que o mundo acabasse numa guerra nuclear. E 85, gente, era o ápice. Foi no ápice, assim, na metade dos anos 80, nós tivemos, assim, basicamente, o ápice mesmo da briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. Depois de 85, 86 em diante, a coisa já começou a cair, até a derrubada do Muro de Berlim, que, entre aspas, decretou o fim do comunismo, né? O comunismo maléfico, como diria, como pregava os americanos nos filmes deles. Uma coisa que precisa ficar clara aqui é que esse filme, ele não trata de corrida armamentista. É, na verdade ele é uma metáfora pra isso, né? Isso, é. Mas ele não trata exatamente da corrida armamentista, eu digo assim, né, da questão das bombas nucleares e tal. É, até porque ia ser difícil encaixar o Rock Balboa no meio de uma corrida armamentista. Rock, precisamos que você soque as ogivas. Mas eles conseguiram fazer isso depois com o Superman, tá? Mas enfim. É, não, tem que lembrar, né? Então vamos falar sobre isso. Tem que lembrar, né? Esse é o que nós vamos fazer também, seus não putos. Vamos não. Logo, logo. Vamos logo, sim. Logo. Vamos não. Vamos não. E é depois de fazer sobre o 3, que é o lixo. Não vamos não. O que, que eles fazem nesse filme? Ele é mais sobre a parte política, sobre capitalismo versus comunismo. E como as pessoas, ou o americano médio, e o americano estúpido, aquele que a gente sempre fala, né? O Homer Simpson, como o Homer Simpson lidava com essa questão do comunismo dentro dos Estados Unidos. Isso, ele é um estereótipo absurdo do comunismo, né? Nesse filme só falta o Ivan Drago ser alimentado com criancinhas, cara. E quem disse que não era? Porque não mostra. É claro. Cada corrida naquele estádio absurdo dele lá, cada volta dele era uma garfada. Só um bracinho, vem cá. Ele vinha chupando só os assim. Aí voltava, ia. Por isso que ele corria também. Pois é, inclusive aquela injeção que dão nele é de crianças liquefeitas, é, né? De urina de bebê recém-nascido. Desse jeito. Meu irmão, como é mal, né, velho? Não é, velho? Que pai, que queixo, viu? Ele foca bem nessa parte, assim, a ameaça comunista, isso, né? Isso, aquela ameaça fantasma. E não estou fazendo trocadilhos, viu? É, a ameaça comunista. É muito exagerado, assim, de como os caras são maus. É. O cara vem pros Estados Unidos. É. E aí ele é tipo uma máquina, é, sacou? E é uma máquina do mal, cara. É. Ele é todo fabricado, né, por cientistas e tal. E o cara dá um soco, derruba um elefante, né? Não, tipo... não, aquela cena é ótima. O lutador profissional, ele dá um murro de 300 quilos. Caralho, né? Drago, deu um murro. 3 toneladas, nego! Caralho! Fudeu, véi. Mas eles fazem isso, e o filme, ele é tão exagerado que, assim, os russos não parecem nem russos, né, cara? Eles parecem alemães, cara. Parece nazista, velho, a parada. É, cara. Porque o Dolph Lundgren, ele é loiro, a Brigitte Nielsen lá tá loira, né? O próprio cara lá, o chefe do Dolph Lundgren lá, o treinador, também é um cara que tem cara de nazista. É um negócio, assim, pra ser terror mesmo, velho. Os personagens, eles foram construídos justamente com esse estereótipo de nazista, pra lembrar uma coisa mesmo, entendeu? Isso, pois é. Cara, o Stallone que escreveu esse filme, óbvio, né? E o que ele queria era justamente endemonizar os russos, ou, né, ou na verdade os soviéticos. Os comunistas, é. Os comunistas. Ele queria demonizar mesmo. Fazer uma coisa maléfica, fazer uma coisa Dr. Evil, cara. Cara, queremos dominar o mundo. $1 million, sacou? E ele gostava disso, hein? Já com o Rambo também, rolava essas porra. Não com o russo, né? Mas rolava também. No 3 ele deu as armas pro Al-Qaeda, aí tomou no cu do 8 de setembro, mas também tinha o negócio do comunismo. Pois é. Na verdade foi uma coisa muito interessante, né? Porque no filme do Rambo, do 3, ele meio que romantiza a questão da Al-Qaeda, né? Como se fossem beduínos que lutam pela terra deles e tal. E aí deu no que deu, né? Então o Rocky 4 começa o filme exatamente onde termina o terceiro. Inclusive, eu acho que é daí que o Miotti aprendeu a editar. Ele pegou todo o final do terceiro filme e botou no início do 4. Tanto que minha mulher virou pra mim e falou assim, tu não ia ver o Rocky 4? Eu falei, eu tô vendo. Ela, não, mas isso aí é o 3. Eu falei, não, calma que uma hora começa. Só que assim, tudo bem, começa dali, mas os cabelos mudam do nada, né? Do nada, velho, do nada. Absurdo. Ele foi lutar com o Apolo, aí terminou a luta, ele passou no Jaça e chegou em casa. E foi em casa. Faltou até essa cena dele passando no Jaça. O Stallone tá com um chumaço bonito, não tá, cara? Não tá, velho. Tá com um chumaço bonito. Tá com topete. Olha, se você achava que o mais gay que poderia existir na série Rock era a cena entre os namorados, o Rock e o Apolo, não satisfeito naquela cena, ele me repete a mesma coisa. Aí me aparece o Rock, o filme já começa assim, aparece o Rock, aí aparece o Apolo semi-nus, só com protetor de saco, todo besuntado em óleo os dois, e vão se agarrar num ringue onde não tem ninguém de testemunho. O filme já começa assim. Que é exatamente o final do terceiro. Que é o final do terceiro. Ele chega em casa, acho legal, velho, essa cena é muito boa. Ele chega em casa, é aniversário do Pauli, o filho do Stallone, tá lá. Por que que não escovaram os dentes desse menino? Não é, velho? Você viu as placas de tártaro? Tá amarelo, não tá, velho? Cara, sacanagem não. Na raiz do dente tem uma placa de tártaro tão gigantesca. No HD fica foda, velho. Caralho, o HD entrega tudo, velho. Tipo, Hollywood se preocupa tanto com a aparência. Por que que não botaram aquele menino pra fazer uma limpeza, cara? Que era só um menino, né, velho? Pô, ah, tudo bem. Ah, não, é só a criança. Deixa a boca dele podre. Isso. Então tá bom, então pode continuar. Então pode continuar. Mas enfim, aí chega aniversário do Pauli e aí vem o melhor presente de aniversário que eu queria ter ganho nos anos 80, velho. Porra, nem me fale. Isso aí, todo mundo mete o pau nessa cena? Todo mundo mete o pau nesse Robotron 2000? Mas isso aí tem explicação. O filme se passa em que época? Anos 80. Nos anos 80. Exatamente. E gente, o que que é o maior ícone dos anos 80? O primeiro é o consumismo e o segundo são as quinquilharias eletrônicas que estavam sendo produzidas naquela época. Por isso que esse filme, gente, ele transpira anos 80, ele vomita anos 80, ele defeca anos 80, ele urina anos 80, ele tem gonorreia dos anos 80, ele só não tem AIDS dos anos 80, ele teria morrido. Tudo que é dos anos 80, tudo que representa os anos 80, tá nesse filme. Cordão que vai do pescoço até o umbigo, cabelos gigantescos, os carros horrorosos, ombreiras e mais ombreiras. Velho, é tanta ombreira, cara, que tem uma mulher que ela parece um Vingador. A mulher do Apolo. É, ela parece um Vingador, cara, da Caverna do Dragão. Tamanho ombreira. Ela é tão bruta, que nego virou e falou assim, eu não sabia que sua mulher jogava futebol americano. Mas é por isso que esse robô tá aí, porque ele é uma representação clássica da década de 80, cara. É uma tecnologia idiota, mas que foi construída e, cara, o americano tava no ápice do consumismo ali naquela época. E eles iam comprar qualquer bosta. Foi exatamente o que o Rock fez, cara. Ele comprou um robô que não ia caber em lugar nenhum, que não fazia nada. Pelo menos tinha um telefone Wi-Fi, né? Wireless, que também já era uma boa. Acabou. E tinha um toca-disco da Pioneer, né? Esse robô, ele funcionava de verdade. Ele foi criado pela International Robotics Incorporation de Nova York e a voz do robô era do dono da companhia, do Robert Durnick. E esse robô, ele é tipo um androide e tal, inteligência artificial, e os engenheiros de robótica identificavam ele com a sigla SICO. S-I-C-O. E esse robô, cara, olha só, é muito louco isso, cara. Ele fez um tour. Esse mesmo robô, tá? Ele fez um tour junto com o James Brown, que está no filme, na década de 80. Ele ia junto na turnê com o James Brown, participava dos shows, aparecia, rodava, dançava junto com o James Brown. E aí o Sylvester Stallone disse que ele viu esse robô uma vez numa festa, ele ficou maluco, e ele falou, não, eu vou botar essa porra desse robô no filme. E ele arrumou um jeito de botar a porra do robô no filme, velho. Porque ele queria que as pessoas vissem aquela maravilha de tecnologia anos 80. É, gente, a gente tá numa época em que o CD era novidade, que o laser diz que, caralho, velho, parada do outro mundo, entendeu? E o americano carecia muito de consumir essas coisas bizarras, tecnológicas, sacou? Surgiu muita coisa daí, o vídeo laser, por exemplo, surgiu mais ou menos nessa época. Tudo tinha que ser tecnológico. É absolutamente natural que aparecesse esse tipo de aberração no filme. Mas o filme em si já é uma aberração, né? Não, tanto que tem aquela cena que o Apolo tá lá conversando com eles na mesa, eles cortam o assunto que tá rolando pra mostrar o robô. Foda-se, o interessante é o robô. A cena que o Apolo vê o robô é a manifestação de todo mundo que está assistindo o filme e nunca viu o filme e vê o filme pela primeira vez e o robô entra. É exatamente a mesma coisa. Vocês viram a cara do Carl Weathers? Ele para o que ele tá fazendo. E, velho, eu tenho certeza que a cara do Carl Weathers, que não foi a atuação. Ele olha pro robô e fala assim, mas que porra é essa, velho? Aí não, é a minha namorada. Porque o Polly está comendo o robô. Olha que velho depravado, velho. Certeza, velho. Aí sai, ô, Polly, não sei o quê. Aí sai o robô. Aí o Carl Weathers tá aqui. Pariu. Tá bom, assim voltando ao texto. Rock, mega astro de boxe, consagrado, já venceu o Clubber Lang, campeão de novo e tal. Um dia tá em casa e aí fica sabendo que tá vindo um russo pros Estados Unidos. Ele é lutador de boxe e tal. E quem vê essa notícia, na verdade, pela primeira vez é o Apollo. E o Apollo vai lá falar com o Rock e fala: Rock, ó, eu quero que você me ajude aí, porque eu quero voltar a lutar. E essa é a minha oportunidade de mostrar que eu ainda sou alguma coisa. E de calar a boca desse russo aí que tá se achando muita merda. E quando eu falei lá na frente que esse filme era uma representação do que o Homer Simpson pensava sobre o comunismo, era exatamente nisso aí que eu tava me referindo. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Os soviéticos não fazem nada. Eles só chegam. Eles só chegam. Gente, chegamos. Tudo bem. Queremos participar da brincadeira. Esse cara é foda. Queremos participar da brincadeira. Cara, o Carl Tempestade, ele fica puto. Maluco, velho. Na vida, puto, ele... Né? Quem eles pensam que são pra vir aqui na casa de mamãe e apresentar essa loura aguada? Eu vou dar na cara dessa loura que eu tô falando. Chega essa parada racista. Mas é mesmo. É racista, cara. Ele fica assim, eles pensam que eles são quem? É engraçado que o soviético vira e fala assim, então, a gente não pensa nada. A gente só queria participar. Não, mas vocês vêm aqui na minha casa e vêm aqui, o bicho fica parecendo o Huawei, não parece? Naquela entrevista lá. Vocês vêm aqui na minha casa, porra, na minha pista gorda. Você quer, porra? Morou. Você quer? Morou? Porra, morou? Aí tu quer aqui, aí tu quer aqui botar banca? Não, cara, eu não vim botar banca, eu só vim mostrar esse artrópode que veio junto comigo. Tô falando, cara. Tô falando, tô 2,15 metros. Tá gigante, velho. Então, só trouxe esse link, o elo perdido aqui, eu não estou me referindo ao programa, só trouxe esse elo perdido aqui pra brigar. Aí o cara, não, porque você, esse absurdo. Aí os russos começam a se doer também, né? Porque os russos também, né? Aí o soviético vira e fala assim, porra, é essa? Toma no cu, meu irmão. Eu vim aqui de boa, eu vim aqui na paz, vim aqui suave, pra mostrar um gigante, tu vai querer começar a me zoar? Só é porque os caras estavam pegando pilha do Apollo, porque o Apollo tava naquela pilha, né? Que ele tinha aquela coisa, né? De ficar pentelhando, né? É, desde o primeiro filme, né? É, desde, pô, é sempre, né, velho? Tanto que ele sai aí, mandei bem, Rock, mandei bem? É. Mandou bem. É, mandei bem aí, o que você achou? Só que o idiota do gigante, ele pega pilha, ele não entendeu que aquilo ali é um show. Agora ele, I'll break you. Cara, ele pega sei lá, o display do Apollo e quebra no meio. Quem viu aquilo devia falar assim, não entra que ele vai te matar. Olha a cara desse russo, velho. Olha a cara de ódio, porque ele faz a cara de ódio. Quer dizer, faz a cara de ódio, faz a cara do miote, né? Pávida, sem expressão nenhuma. Ele faz a tentativa de fazer a cara de ódio. Não vai, velho, não vai, não. Deixa o se fuder. Essa porra chata pra caralho. E aí, Rock, você acha que eu mando bem? Acho. Ah. Vai lá, negão. Vai lá, vai, lutar pra caralho! Velho, na hora que o Apollo vai se cumprimentar, ele... É, cara! Quero você, hein? Eu quero você! Ele vai dar um murro, porque ele dá tipo um toque de mão, assim, né? Velho, na hora que ele dá um toque de mão, que ele sobe, ele levanta, ele levita, ele dá um toque de mão, ele é tipo como se fizesse uma barra nos braços do russo. Ele... Velho, eu vou, não. Aí, deu caganeira, porra, vai dar merda. Cancela. Ou então chega no russo rapidinho e fala assim, velho, tá ligado que era zoação, né? Pega leve, é zoação, cara. Por quê, cara? Eu vou ter que dar 5 passos. Olha só, o Dolph Lundgren era tão grande que um murro dele, tipo, o outro ator, ele ainda tinha que dar uns 5 passos pra se aproximar do cara só a distância do braço, entendeu? Uma curiosidade aí sobre o Dolph Lundgren, esse é o primeiro filme dele, né? Tiveram várias outras pessoas famosas que fizeram teste pro papel do Ivan Drago, né? Entre elas o Arnold Schwarzenegger, o Stallone vetou. Não, na verdade parece que o Schwarzenegger que não quis, né? O Schwarzenegger que não quis? Porque senão ia ter que perder essas porra toda. Porque o Schwarzenegger quer perder, ele não queria perder. Ah, é verdade, teve isso. Jean-Claude Van Damme. Graças a Deus não foi. Tom Selleck, Johnny Depp. Johnny Depp. Charlie Sheen. Não, volta aí. Conta aí, Johnny Depp? É, cara, eu tenho aquele, culpa. Com aquele físico de jogador de porrinha dele? É, mas fiz como, teste, véio? Cara. Cara, todos esses disseram que fizeram o teste, cara. Mais de 8 mil pessoas fizeram o teste pro Ivan Drago, cara. É, isso é verdade. Esses são alguns só. Viggo Mortensen, Chuck Norris, Michael Madsen, Liam Neeson, John Travolta, Alec Baldwin. Não, o Viggo Mortensen é engraçado, diz aí. Marahiri! Vamos lá! Marahiri! Que, velho? Porra, essa voz fina aí, esquisita. Mas enfim, foram várias, cara. Várias pessoas fizeram o teste e acabou ganhando o cara que era mais monstro, né? De fato, o Dolph Lundgren, ele realmente tem um QI altíssimo. O QI dele é de 160, 150, alguma coisa assim. É um QI altíssimo. E ele tinha ido para os Estados Unidos para entrar no MIT. Ele ia fazer uma pós-graduação no MIT. Só que ele estava fazendo trabalho de modelo, porque ele era muito gato, gostoso e sarado, assim como as mulheres achavam. E ele ficou sabendo que tinham, né? Pô, tão fazendo... Ele tinha que ganhar algum trocado lá para pagar a faculdade. É, estou fazendo casting para fazer um filme do Stallone. E o Stallone já era o Stallone. Falei, pô, vou lá ver de qual é. E aí ele foi. Ele falou que na hora que ele entrou, o Stallone olhou pra cara dele e falou assim, não, tá de boa. Falou que ele saiu dos 5 minutos e ligaram pra ele. Essa coisa toda de que ele caiu meio que de paraquedas é verdade. E ele realmente não era um ator. Outra curiosidade sobre o filme também, a Bridget Nielsen, né, que faz a parceira ali do Ivan Drago, a namorada. Maléfica, né? A maléfica, né? Ela é a maligna, né, do filme. Ela era esposa do Stallone. Isso, e tem uma coisa muito legal sobre ela. Sim, depois ela virou lésbica. Exatamente, fugiu com a secretária do Stallone. Fugiu com a secretária do Stallone. Putona. Não tinha um papel pra ela no filme. E o Stallone acrescentou esse papel dela aí, que é fabuloso. É assim, faz uma diferença pra caralho ter ou não ter nela no filme. Você percebeu que ela bate no cotovelo do Dolph Lundgren? Isso, pois ela é. Ela olha pra ser meu marido. É que teu marido, é que tu vai aguentar trozobra desse cara nunca. A mulher batia no cotovelo, que ela é baixinha, igual o Stallone, né? É engraçado que a Mônica Rossi, que dubla ela, né? Ela tá fazendo o papel como se fosse uma russa mesmo, né? Parece um robô falando. No filme, esses personagens foram construídos assim, sem emoção, vazios, entendeu? Pois é. A Mônica Ross fez o dublagem perfeito ali dela. Rock. Oi. Você está bem? É, estou. Por que fez isso? Porque precisava ser feito. Não é obrigado a nada. Não, Adrian, é preciso. E tenho que sair desse lugar. Então, para onde você vai? Disseram que eu podia treinar na Rússia. E eu só quero ir para um lugar onde não tenha que pensar em nada a não ser nele. Rock. Você tem que pensar em mim. Não faça isso. As pessoas sobrevivem à dor. Muitas pessoas não têm escolha. Eu tenho. E por isso, está disposto a perder tudo. Ei, Adrian, isso não é tudo. Essa casa, os carros e tudo que temos, não é tudo. Há bem mais do que isso. Antes havia motivos para lutar que eu entendia, mas eu não entendo esse. Mesmo vencendo o que ganha, o Apolo não voltará. Por que não muda o seu modo de pensar? Todo mundo muda. Porque sou um lutador. É assim que eu sou, Adrian. Foi com quem se casou. Não podemos mudar o que somos. Podemos sim. Não, Adrian. Tudo o que podemos fazer é aceitar o que somos. Não pode fazer o que está pensando. Já leu os jornais? Sabe o que todos dizem? É suicídio. Já ouviu? Sabe como ele é forte? Não pode vencer! Como o Stallone está atuando mal, velho? Não tá, velho. Ele não é mais o Rock. Ele é o Stallone. Ele tá muito ruim, velho. A gente assistiu um documentário sobre toda a saga Rock. E o que acontece é que ele não tava afim de fazer o quarto filme. Ele fez mais por questão de dinheiro mesmo. Ele não tava afim de ir pra lá. Ele não tava envolvido no projeto. Da forma como ele sempre se envolvia em todos os outros filmes. Ah, ele escreveu como escreve mais um. Assim, o estúdio falou, queremos mais um. Vamos te dar tanto dinheiro. E foi, ok, beleza. Fez, escreveu qualquer coisa. Usou esse pretexto aí da União Soviética de capitalismo versus socialismo pra dar uma diferença. Mas, na verdade, é a mesma história do Rocky 3, né? Chega um novato no mundo do boxe. Desafia alguém. Primeiro era o Rock, nesse foi o Apolo. Alguém morre, o Mickey no Rock 3 e nesse o Apolo. E aí o Rock tem que provar que ele é o melhor. É isso, cara, a história é a mesma. É verdade, só as motivações que mudam, né? É exatamente isso, assim, ele reescreve o terceiro filme. Ele foi no Word, tirou tudo que tava Nick e botou comunista. o comunista morre, né? Tipo, o Nick morre. No caso, ele trocou Clubber Lang por Ivan Drago. Isso. Tirou todas as falas do Clubber Lang, que falava pra caralho. Nesse, o Ivan Drago não fala praticamente nada. Encheu de videoclipe e falou, tá pronto. Aí, velho, vem a melhor cena, que é da luta do Apollo com o Ivan Drago, velho. Show, né? Que show, velho. Olha só, se vocês forem pensar com carinho, o roteiro do filme, ele não é tão merda. Qual é a história real de Rocky 4? É sobre a incapacidade do ser humano de aceitar que ele tá ficando velho, e do homem, homem macho, né, nós homens, temos a dificuldade que nós temos de perceber que nós não podemos, não temos mais aquele vigor que nós tínhamos. Porque esse é o pilar central da trama. O motivo que o Apollo tá querendo lutar com o Drago, fora aquela babaquice toda do comunismo, ele fala, falou, cara, ninguém me pede mais autógrafo, entendeu? Quem somos nós? Balboa tá bem com isso. Falou, cara, vai curtir agora os louros da sua vida, que você lutou pra caralho, tá com dinheiro, tem uma esposa meio baranga, mas porra, né? Casado, aquela coisa, não pegou AIDS. Amigo, já é lucro, anos 80. É lucro. Então curte a tua vida, cara. A gente não tá mais assim. Aí o Apollo Creed fica puto. Não, cara, eu não quero aceitar que eu estou ficando velho. Então assim, se a gente for pensar com um pouco de carinho, a história seria interessante. É uma história parecida, por exemplo, daquele filme do Lutador, do Mickey Hark. É o mesmo argumento de filme. É um lutador velho, aposentado, mas apesar que o do Mickey Hark tá mais velho, né? Mas é um cara que não quer aceitar que o tempo dele passou. Isso, o problema é que ele não se desenvolve nisso. Não, isso que eu tô falando é 5 minutos de diálogo. Isso. Aí, descamba pra bizarrice, entendeu? Exato, porque logo em seguida o Apollo já morre e aí foda-se, aí virou a vingancinha do Rock. E que amigão que é o Balboa, né, velho? Que amigão. O cara toma 3 socos, eu contei. Quando acaba o primeiro round, o Russo tá dormindo. Ele, sei é lá, mesmo. Ele narcolepsia. Caralho, tá todo dormindo. Velho, o Apollo está em franga. O Apollo tá do avesso. Aí o Balboa vira pra ele e fala assim, eu acho que eu vou interromper a luta. Eu acho? Eu acho? O cara tá escorrendo o cérebro pelo septo nasal esquerdo, né? Você acha? Aí o outro, que não tá nem sabendo mais quem é, ele vive assim, para nada. Se para você nada. Parar essa luta... É, não para nada. Aí o Balboa vira e fala assim, eu acho que ele está falando comigo. Não, Balboa! Ele tá tendo um derrame. Mamãe, cadê o bolo, mamãe? Caralho! Ele falou assim, prometa que você não vai parar a luta. É. Ele falou isso e logo depois ele falou assim, eu quero melão. É. Onde está aquela senhora com quem eu estava lutando? Aí o bicho leva uma coça, mas ele leva uma coça. É malhando Judas, velho. Pensa numa pichorra. Isso. É o Apollo com o Drago. O negão, que é o único ator do filme, que é o cara que é o único cara que interpreta bem no filme, que é aquele negão, que é o treinador do Apollo. O Duke. Ele tá num desespero, ele fica assim, choca a toalha, cara. A cabeça dele já caiu. Aí o Alistair falou cara, o Stallone tá assim. Será que eu jogo? Cara, ele tá com a cara de casa grande, não tá? Ele é. É o quê? A toalha! A toalha! Joga a toalha! Aí tá a mulher dele, a do ombreira gigantesca, que parecia o Vingador, tá lá na plateia. Ela joga a toalha! Só que não entra no negócio, sei lá. A toalha! A toalha, meu marido! Esse tá me comendo! Meu marido! Aí o Stallone. Hã? Oi? Hein? Casa grande? É de plástico, eu vi. Ele tá assim pro Duke. Eu peguei. Cara, ele desaba. Ele desaba e fica tremendo, velho. Ele desaba igualzinho uma torre de... Sabe aquelas torres do Jenga? Você tirou no final. Vai tirar a última pra dizer que eu jogo Jenga. Cara, ele cai assim igualzinho uma torre de Jenga. Pá! E aí, tem esse negócio que você falou que ele fica se tremendo. Aquilo ali foi do Carl Weathers. Ele fez aquilo ali de propósito. E ele não avisou o diretor. E quando ele caiu, ele fica dando aquele trilili. O diretor ficou desesperado. Falou assim, correu. O diretor Stallone, né? O Stallone também. Cara, você tá bem? Ele falou, calma, velho. Eu tô atuando. Não é pra atuar? Aí o Stallone, ah, é, né? É um filme, né? Tem que atuar, né? Pois é. E aí aquilo ali foi uma coisa que pegou a galera de surpresa. O show do James Brown, velho. Puta cara, merda. Cara, que merda, né? Cara, que diabo é aquilo, velho? É um show do James Brown, era daquele jeito. É, mas o Apollo, ele entra de tio Sam, velho. E por que tem um monte de baiana? Baiana não, tem um monte de mulata de Sargentelli. Mulata de Sargentelli. Por quê? Eu vi a Adele Fátima lá. Isso ninguém me tira. Alguém me explica, velho, essa cena? Cara, eu não sei. Tá rolando tipo... Living in America. Aí tem umas mulheres, umas mulatas sambando assim do Sargentelli e tu... Caralho! E a cara do Dolph Lundgren é muito engraçada nessa hora, porque ele olha com a cara esbugalhada de quem não tá entendendo nada. E aquilo ali é verdade. Não avisaram pra ele o que que ia acontecer. Não falaram pra ele. Falaram por alto, ó, vai ter a festa, você vai subindo a plataforma, vai tá rolando a festa, e fica nisso. Quando ele sobe, ele ficou espantado, que ele não sabia. Aí ele fica assim, caralho, a minha expressão é real, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia se a gente ainda tava fazendo o filme. Porque tá lá, Living in America! E tá lá, cardeal, cardeal, no meio zona, tudo junto, entendeu? Tudo junto e misturado. Aí Cal Tempestade morre. E eu vou falar pra vocês que é uma morte muito bonita, porque foi uma morte patrocinada pela Hugo Boss. Eu achei isso muito legal aquilo ali, cara. Porque estão todos mesmo. Todos os atores em cena com o moletom da Hugo Boss. Inclusive essa mulata do Sargentelli, tudo de Hugo Boss também. Trocaram de roupa, velho. Cara, e é muito legal, porque tá o Cal Weathers meio falecido assim, né? Caralho. Morri. Aí tá o Stallone segurando ele nos braços assim. Chama a ambulância. Cara, levanta ele do chão. Não, mas o Hugo Boss tem que aparecer. Chama a ambulância. Você viu? Porque ele fica mostrando, né? Ele fica assim, eu estou tão triste, mas o Hugo Boss tá aqui. É muito legal. A Adidas também marca presença. Esse filme é um marketing total, né, velho? No mundo normal... Ah, velho, isso é sensacional. Cara, no mundo normal, teu melhor amigo morreu. Você ia ficar triste? Pra caramba. Eu ia ficar muito triste. Mas, venhamos e convenhamos, é um imbecil. Ninguém mandou ele lutar contra esse mutante do espaço que veio pra dar porrada nos outros. Eu avisei pra ele não lutar. Eu avisei, não luta. Não. Isso no mundo normal. Ele ia dar meia dúzia de entrevista pra ESPN, ia rolar aquela babaquice comunista capitalista de novo. Mas não, é um filme do Stallone. E aí, Bruno, o que que acontece? Cara, é um videoclipe. É, aí começa um videoclipe que não acaba. Só que o Stallone quer vingança. Fala, vem cá, velho, você é um esportista? Pode dar merda uma luta de boxe. Não, mas eu quero vingança. Aí a luta, ela não foi liberada pelo comitê de boxe americano. Quer dizer, a luta ela não tem motivo pra existir. É como se fosse uma rinha de galo. Isso, e aí ele tem que ir pra Rússia. Isso, por quê? Porque, pô, pela exigência dos maléficos. Não, aí rola o videoclipe do Stallone lembrando dos momentos felizes dele e do Apollo, velho. Tudo de novo. O filme começa com 14 minutos de flashback. Não satisfeito, ele bota mais 5 minutos de flashback do mesmo filme. O clipe foi dos 3 filmes, porra. Não, tudo bem, mas ele bota a cena do filme que a gente acabou de ver. Ah, é. E qual é a música, Miotti? Eu vou falar pra vocês, eu já fiquei daquele jeito. Dirigindo o carro e lembrando das coisas? Todo sexual. Aí eu botei essa música. Eu tinha a trilha sonora desse filme e tinha a trilha sonora da coletânea do Rock Balboa. Aí uma vez, tava tocando assim. Velho, quando eu vi, eu estava a 140 olhando pro retrovisor, lembrando de não sei o quê. Se não me engano, a Márcia tava do meu lado. A Rodrigo está correndo. Falei, cala a boca, pô, você está dando. Aí a Márcia, caralho, velho, eu casei com um idiota. Ela falou desse jeito. Eu falei, cara, essa música é do rock, eu estou muito excitado agora. É desse jeito, cara. E isso não sou só eu, um monte de amigo meu da faculdade, a gente falando sobre esse filme. E aí os moleques falam assim, moleque, eu já dirigi uma vez, tipo rock assim, sacou? Olhando no retrovisor, aí batia a luz e via na minha cara. Aí você lembrava de quê? Aí o moleque, porra nenhuma. Eu fazia na pose. Esse filme, ele tem uma trilha sonora nos 80 na veia, velho. É, tem que lembrar que não tem o Bill Conti nela. Pois é. É a primeira coisa, né? Por quê? O que que aconteceu com o Bill Conti, cara? Por que estamos nos anos 80? Eu não sei, cara. Não sei se o Stallone não quis pagar os direitos. Enfim, contrataram outro cara pra fazer uma trilha sonora de merda, que é o tal do Vince DiCola. É uma merda, velho. Porque ele pega a trilha sonora do Bill Conti e dá uma leve lembrada, assim, em alguns momentos. Em nenhum momento toca a música de Vitória do Rock. É, que é aquela clássica, né? Aquela clássica. Não toca a música de treinamento do Rock. Sobe a música clássica, aquela de Vitória, do primeiro filme. Do Bill Conti, sobe aí. Mano, tá vendo essa música maravilhosa? Não toca nesse filme, cara. Não toca. Agora bota a música que toca no filme. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Não, bota sério, vai, vai, bota sério. Aí que merda, véi. Olha que merda. Olha que merda. Mas em compensação, esse filme ele tem uma música, umas outras trilhas sonoras incidentais, assim, de videoclipe, que esse filme é um gigantesco videoclipe, né? É. Além dessa que a gente já falou do No Easy Way Out, tem o clipe do James Brown do Living in America. Como é que é o nome da música? No Easy Way Out. Ah, tá. É porque você soluçou na hora. É Robert Tapper, eu não sei quem é. Só fez essa música. Tem o videoclipe lá do James Brown do Living in America, que também é foda. E tem uma outra música chamada Burning Heart do Survivor, que é foda pra caralho, velho. It's a burning heart in the city. Eu assisti esse filme ontem, era umas 11 horas da noite. Comecei a ver às 11 horas da noite. Eu ficava cantando, que a Márcia ficava assim, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar cedo amanhã. Ela ficava desse jeito pra mim. E eu ficava assim, Márcia, não tem como. E eu faço, inclusive, sintetizador. Não, e o que eu acho legal é que a música chama Coração Queimante. É Corações em Chamas. Coração em Chama, né, queimando. E aí o começo é exatamente a Guerra Fria, sacou? É leste contra oeste. E isso. Não acredito que esse embate vai acontecer desse jeito. Isso, cara, é muito tosca. Mas é muito maneira, cara, a música, velho. Cara, parece um clipe do A-Ha. É, Survivor é a mesma banda do Eye of the Tiger, velho. É? Ah, é, banda. É verdade. Agora, Miotti, põe aquela Total Eclipse of the Heart. Não. Ô, Calaveira, para de se vacalhar, velho. Tem que tocar essa aqui, ó. Legal. Essa é a do treinamento, velho. Não, mas põe a da Bonnie Tyler de novo. Mas essa trilha, ela é total anos 80, velho. Uma coisa que a década de 80 fez bem foram músicas. Olha, existem dois filmes do Stallone. Dois filmes do Stallone que tem trilha sonora. Já sei o que você vai falar. Já sei. É Rock 4 e aquela porra do Over the Top. Falcão, pô, claro. E não é aquela porra, não. Peraí, não é aquela porra, não. Aquele filme é bom. Aquele filme é bom pra caralho. Não, o filme é uma merda. Mas a trilha sonora é absurda, velho. Bota a trilha sonora aí do Over the Top aí. Across the sky, make this a new beginning. Cara, eu adoro essas músicas, velho. Isso pra escutar de madrugada dá uma depressão do caralho. Eu acho que eu sei por que, que o Bill Conti não participou desse aí. Por quê? Porque ele tava fazendo a trilha do mesmo universo. Ah, não acredito, velho. Que foi logo depois. Eu tinha bloqueado essa informação da minha memória. Porque nós mudamos o passado, né? Esse fragmento da minha memória foi tirado. É, faz sentido, né? Aí o Stallone virou e falou assim: vai fazer não? Só de zoeira eu vou avacalhar tudo. Meteu isso aí. E não tem o irmão do Stallone, não? Porque o irmão do Stallone é metido a cantor, né? E ele tem várias músicas dele nos filmes dos rocks. Ah, aquela música do primeiro filme, Dururap. É o irmão dele. Inclusive, é. O irmão dele tá lá. Frank Stallone, acho. É mesmo. Frank Stallone, é. Não faz nada, vive na aba do irmão. Nada, vive na aba do... É o Stallone sem talento. Como se o outro tivesse talento. O outro deu sorte. Um deu sorte, outro não. Aí eu acho maneiro que aí, beleza, aí ele fala, vou pra Rússia, vou bater no russo e tal. E aí ele se despede da família inteira, que ninguém quer ir, só o Bird Young, que não tem o que fazer mesmo, ele fala, ah, eu vou. E a Talia Shire não foi porque não entendeu. Não entendeu, ela tá perdida no filme totalmente. Gente, sacanagem não, se vocês acham que no terceiro filme tem os diálogos mais sem sentido entre a Adrian e o Rock, é porque vocês não viram o Rock 4. É verdade. Não dá pra entender nada. Aquela cena em que tá ela na ponta da escada e o Rock no fundo, eu não entendi, eu voltei o filme e falei, gente, não tá entendendo o que vocês estão falando. Adrian, eu estava querendo ficar sozinho. Até aí tudo bem. Aí ela vira e fala assim, por quê? Aí ele, por que o quê? Né, porque é impossível. Aí ela fala assim, eu entendi os seus motivos antes, agora eu não entendo. Aí ele vira assim, eu não joguei a toalha, ela. Hã? Adrian, eu sou lutador. Eu sei. Adrian, aí ele saiu andado, entendeu? Aí teve derrame, né, teve muita paralisia. Aí ela, caralho, velho. É por aí, velho. Tadinha, tanto que na hora que ele tá indo pra União Soviética, ela fica na janela, ela fica com a cara assim, velho, é pra eu ir ou pra não ir? Ela não fica? Fica. Ela fica. Fica mesmo. Ela fica com a mãozinha no queixo assim, ela, caralho, é pra eu ir ou pra não ir? Tanto que depois ela vai e ele fala assim, você veio? Ela falou assim, eu vim de qualquer jeito. Eu sabia? Eu vim. Afinal de contas, né? Né? Que é, é. Quem é Rock Balboa sem a Adrian? Não é ninguém. Exato, pois é. E era pra ser uma cena bonita de reencontro, é uma cena tão retardada. Porque ele reencontra a mulher, o que que ele faz? Vai correr pra trás dela? Não, ele vai levantar ela numa carroça. Chama aí, mulher! Estou muito pedreiro! Campeão, posso subir? É claro. Como é que tá indo? Muito bem. Que tempo que a gente tem por aqui, hein? É, não é mole. Mas pro que tem que fazer é bom. É. Enrijece. Acho que sim. Sabe que vai ter que fazer quase tudo sozinho aqui. Mas vou estar com você. Eu sei. O Apollo era como meu filho. Eu o criei. E quando morreu, uma parte de mim também. Mas agora, é você. É. É você quem vai manter o seu espírito vivo. Você vai provar que ele não morreu em vão. Agora vai ter que passar por um inferno. Pior do que qualquer pesadelo que já teve. Mas no fim, sei que você é que vai estar de pé. Eu vou tentar. Sabe o que tem a fazer. Faça. Faça. Aí eles vão pra Rússia, né? Que, na verdade, foi filmado nos Estados Unidos mesmo. Foi, não tem nada na Rússia, não. Sibéria, não é? Não, que Sibéria? Tá doido, porra. Eu achava que era na Sibéria aquilo ali, velho. Doce verão siberiano. E aí, quando ele chega, o Polly, velho, ele trava. Essa cena tem que ser vista dublada. Porque o dublador do Polly tá muito engraçado. Que o Polly, ele vira e fala assim, aqui não tem antena, eu vou morrer aqui. Aí ele sai andando na neve, ele tropeça. Aí o dublador fica assim, ei, tá frio. É muito melhor assistir só essa cena. O resto é pra assistir do legendado. Mas essa cena tem que ver dublada, cara. É muito engraçado. Oh, que férias mais deprimentes. Droga. Inclusive, já aproveitar que você falou disso, vamos falar um pouco da dublagem desse filme, que tem uma mudança, né, Miotti? Mudou todo mundo. Então, primeiro mudou o Sylvester Stallone, né, porque o André Filho morreu, né? Agora é dublado, até hoje, né, pelo Luiz Feyer Mota, né, o dublador mesmo que substituiu o André Filho é ele. O Dolph Lundgren é o Dario de Castro. Vocês lembram quem é o Dario de Castro, né? É o Ciclope do desenho animado dos X-Men. Ah, dos anos 90? Isso, é o Chevy Chase no Férias Frustradas. Talia Shire também mudou, que antes ela era a Carmen Sheila, né? Nesse filme foi a Marina Helena Pader. O Burt Young, ele era dublado pelo Orlando Prado no primeiro filme, no segundo também e no terceiro, só que nesse agora também mudou pro Jomery Pozzoli. Aí, como já falei antes, a Bridget Nielsen é a Mônica Rossi, né? O Apollo, que mudou também, não sei porquê, porque o cara sempre dublou ele, né? Agora é o Júlio Chaves. Antes era o Ayrton Cardoso. O Tony Burton agora é o Orlando Drummond. E aquele russo lá que fica lá junto com a Bridget Nielsen, né? É o Zach Bardavi. Mas o melhor de todos é o locutor, que é o Márcio Seixas. Que não faz o menor sentido ser o Márcio Seixas. Por quê? Porque ele dublava o Kleber Lang, velho. Pois é. Cara, tu é o Batman. Eu tinha vontade de conversar uma vez com o Márcio Seixas. Eu ia perguntar pra ele, velho, você faz um Batman. Por que você fez aquela voz de bicha? Castrada. A gente já aprendeu com todos os filmes do Rock, pelo menos assim, do segundo em diante, o primeiro não, Rock 1 pra mim é imaculável. Não, o segundo também é bom, o segundo é bom também. É, concordo, ele é bom, mas o primeiro pra mim ele é imaculável, você não tem o que falar do primeiro filme, pra mim, o primeiro filme pra mim ele é uma obra-prima da hora que começa, da hora que termina, em tudo, em todos os aspectos. Do segundo filme em diante, a gente já aprendeu o quê? Ganha no universo do Rock quem tem o treinamento mais pedreiro. Ah, isso é. Mas, ó, no primeiro também, viu? No primeiro não conta, porque não é a questão do treinamento pedreiro. Ele não pedreiro. Tinha opção. Exatamente. Ele não tinha opção. É um fudido treinando. Fudido dando murro num pedaço de bife, porque ele não tinha um saco pra ele treinar. Era o fudido mesmo. Agora, do segundo em diante, a gente já descobriu o quê? Ganha quem é o mais pedreiro. Quem é o mais pedreiro, não. Na verdade, o treinamento de qualquer campeão, ele tem que ser de formas alternativas. Não interessa quais serão. Mas tem que ser alternativo. Você não pode entrar na academia. Se você entrar na academia, você se fudeu. Não é alternativa, é pedreiro, é pedreiragem, olha não, só. Não, não é só pedreiro. Porque, por exemplo, Karate Kid, Daniel Miyagi, como é que ele treina? Pinta cerca, baixa cerca, encera carro, pra lá, encera pra cá. É, vem cá, tira a cera do velho agora, vem. Isso, tira a cera do velho, isso aqui. Tira com a boca agora, que eu quero ver. O treinamento dos campeões, ele tem que ser pedreiro. Ele tem que ser alternativo, tem que ser uma parada roots, entendeu? Não pode ir pra academia. Se ele for pra academia, ele perdeu. Não, mas não é ir pra academia, cara. É pedreiro. Porque no primeiro filme, ele não treina na academia, mas ele tem um treino legal. O Mickey ensina pra ele. Conceito de boxe. Mas nesse filme, não é falta de academia. É pedreiragem. É pedreiragem. Ele escolhe ir para o meio da Sibéria. Morar num casebre, onde o caseiro é nitidamente um psicopata, porque ele olha com o machado na mão e fala assim, teremos carne para o jantar. Ele olha e fala, papel, faz essa cara. Aí depois ele perde pro xadrez pro Duke. Se fudeu. E aí começa o treinamento nada a ver do Rock. Enquanto a gente tá vendo o paralelo do Dolph Lundgren, que é tipo o lado negro da força, né? Cara, os caras estão numa tecnologia absurda. Tanto que tem aquele aparelho, é que nem o Apertem os Cintos. Tem um aparelho com luzes piscando que não serve pra nada. Pra nada, né? E tem uma hora lá... Pra nada, né? E cara, tem uma hora, sacanagem não, que eles vão ingestar, sei lá, a urina de bebês recém-nascidos. Abre um painel com duas bolas coloridas que parece, sei lá, tecnologia alienígena. Já descobrimos isso aqui em Roswell. Vamos utilizar agora. Utilizar agora do Flandre. Aí, o cara tá lá, velho, fazendo telemetria, que nem existia nessa época, né? Fazendo telemetria perfeita, dá o soco, pá, ó, você tem que envergar mais o pulso, você tem que melhorar mais o ângulo, e não sei o quê. O Rock tá fazendo o quê? Levantando a mulher dele, lá, como eu falei, tá levantando, vai, ei, Jesus, senta aí, vai, porra, Rock. Levantando numa carroça. Eu sou muito forte, cara. Aí ele vai trabalhar o tríceps, né? Porque tem o bíceps e o tríceps, que é atrás. Aí você tá lá, vendo a loiruda. Porra, aquele... Aí o que o Rock tá fazendo? Levantando pedra. E desce. E vai de pedra e desce. Cara, pedregulho, velho. E desce. E corta lenha. Aí tá o outro lá, o bicho lá. Aí vai lá o loirudo. Tá lá na máquina lá, né? Que é tipo aquela máquina do basquetinho. E abre e fecha. Ih, suando pra caralho, mamilo duro, que tá morrendo durão. Eita, aí tá o Stallone fazendo o quê? Cortando lenha. Então, não é alternativo, é pedreiragem. Ganha no Rock quem é o mais pedreiro. quem é mais pedreiro. Em todos os filmes do Rock, é sempre pedreiro é quem ganha. Até no Rock 6, cara. Até no Rock Balboa, aquele filme excelente. Ô, Rock, tem uma Smart Fit ali do lado? Velho, R$50 três dias por semana, é só que a gente precisa. Não, eu tenho que levantar barris de petróleo seu. Correr na neve com um negócio de cavalo nas costas, velho. Um tronco de crucificado. E aí, atrás tá lá. A música. Isso. E aí, cadê a música de treinamento do Rock? Pois é. Não tem. É. In a burning heart. Porra, velho. Aí o coisa vai e corre. Aí o loirudo. Ele tá correndo. Aí dá um soco. Dá uma garfada no bebê. Aí ele tá correndo. Dá um soco. Dá uma garfada no bebê. Aí como é que tá o Rock? Ajudando o cara a desatolar a carroça. Desatolar a carroça, né? Mas que porra de treinamento é esse, velho? Tem uma parada que o Stallone faz nesse filme. Ah, eu que sei. Que é absurda, velho. Aquilo que ele tava mesmo. Muito rasgado, velho. É, esse filme é o que ele tá mais forte, ele né? Ele tá de cabeça pra baixo, no celeiro. O Burt Young tá segurando os pés dele e ele fica em pé, velho. É mesmo. Ele tá de cabeça pra baixo e ele fica em pé, velho. É absurdo a força desse cara. Ele levanta com as coxas e aí ele desce. E aí ele fica, tipo, quase reto, só com a força das pernas, é cara. É absurdo, velho. Cara, mas o Stallone é o filme que o Stallone tá, tipo, zero gordura. Não, né? É o filme que tá mais animal, pô. Tá rasgado, velho. Meu irmão, você tá vendo que treinar lá no meio da pedreiragem é o que há, meu irmão. Agora de ir pra academia, isso tudo é coisa de viadinho. E detalhe, o Rock tá lá, só nos suplementos. Tá lá na carne de cachorro, carne de cavalo. E tá o outro lá, tomando xixi de neném nos músculos. É, e malha... E deu dano cerebral, porque a gente viu como é que a coisa ficou, né? Tá aí, criança, não usa anabolizante. É muito escroto, né? Como o filme, ele mostra assim, ó, o Rock ele vai ganhar, ele é o capitalismo e tal, mas ele é natureba, entendeu? Ele é da floresta, ele sobe a montanha, entendeu? Não tem nada impuro no corpo dele e tal. E o outro não, o outro já é anabolizante, entendeu? Toda tecnologia, a gente sabe que é evil. Aquela tecnologia injeta maldade. Isso. No músculo dele. Eu descobri o que são aquelas bolinhas coloridas. Aquilo ali é maldade. Aquilo é o mal encarnado. Evilness. Tem embaixo assim. Evilness. Evilness. Aí o bicho fala, injetando, vai, estou injetando duas doses de maldade. Por quê? Que ser mal pra caralho. E aí chegamos ao grande dia, né, Calaveira? Sim, chegamos, né, ao dia fatídico. Dia fatídico da luta. Não, peraí. Antes da gente chegar lá, o gritinho do Rock na montanha. E a música não tem mais pra onde crescer. Aí ela cai, aí começa. E ele vai subindo, e o loirudo vai subindo lá na passarela, que vai subindo também. E ele, ei, e vai morrer. Esse louro vai morrer, mas tem muita maldade no corpo dele. E correndo, e correndo. Aí quando o Stallone chega lá no ponto do montanha, o que que ele faz, meu ótimo? Ele grita Drago. Drago! É, ao melhor estilo vilão do Jasper, velho. Não te perdoo. Ele grita lá de cima, não te perdoo. Aí a gente vai pro Madison Square Garden. Cara, essa luta, sensacional, né, velho? Tem que lembrar que antes começa tocando o hino da União Soviética, né? Qual é a música que toca quando o Stallone entra? Não é nenhuma, né? Nenhuma, toca nada, só vaias. Mas o hino da União Soviética é de crescer pelo no peito, né, velho? É, eu falei isso da última vez, lá no Tubo Vermelho. É excelente. E eu queria saber que todo mundo na União Soviética era oficial, não tinha um civil ali pra assistir a luta. Não é, velho? Aí começa a luta, né? E aí a gente já vê que o pau vai ser intenso. É a pior luta de todos os filmes do Rock. Cara, eu ia falar que era melhor. Pior, porra, eu me amarro na luta. Não. É Pit Fight. Velho, porque a luta, cara, ela não tem emoção nenhuma, cara. Ela não tem emoção nenhuma, velho. É só porrada. Ela não tem uma coreografia de porra nenhuma. Não tem uma tensão. Você só vê os caras se esbofeteando e espera o final chegar, cara. Onde você sabe que o Rock vai ganhar, porque ele é o herói, entendeu? Tipo, não tem momento de tensão, não tem respiro. O respiro que tem é vai lá e pega ele, cara, pega ele. No pain. Não, tem uma parte maneira. Que quando o Duke tá virando pra ele, falou assim, você fez ele sangrar, você tá vendo? Ele é um homem, não é uma máquina. Ele é um homem. Aquela parte eu achei legal. A melhor parte não é essa. A melhor parte é que ele fala assim, eu tô vendo três caras. Aí o Paulo fala, acerto do meio, cara. É. Que diálogo. Não, né, é, cara? Velho? Essa é a melhor parte, cara, da luta. E vira um clipe também. Vira um clipe, exato. Vira outro clipe. E não tem emoção, cara. Não, não tem. Aí começa a aparecer a Suprema... Porque o Rock, ele é totalmente hostilizado pelo nossa, soviético. Nossa, velho, óbvio. Isso é muito ruim, cara. E aí ele apanha tanto, mas tanto, que os soviéticos começam a ficar com pena. Ficam do lado dele. É, aí começa Rock, Rock. Isso não tem nada a ver, né? O que, que tem a ver esse filme, né, mesmo? O que, que tem a ver esse filme? Aí nisso o Gorbachev fica puto, né? Olha pra cara do cara do lado dele, vai, você vai morrer muito hoje. Ele falou pro cara assim. Aí os soviéticos começam a perceber a supremacia americana. Porque aí o próprio Draco, que não falou nada até agora, ele virou e falou assim: é como bater numa barra de ferro, ele não é humano. Como assim, velho? Não é humano, cara? Cada soco tá arrebitando o cara do chão. Não, mas ele não é humano. Cara, e você vê que vai dar merda, porque pro Stallone chupar o pau do Dolph Lundgren, basta querer, né? Porque é na altura. Na altura, ele bate na cintura. A boca dele bate no pinto do Dolph Lundgren. É verdade. Dolph Lundgren olha pra baixo assim. Suck it now. É uma porrada franca, velho. Eu vou bater agora 20 vezes e você não vai defender. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Aí virou o outro bate, bate, bate, bate. Não tem uma coreografia. É assim, moda caralha. Não tem aquela coisa do drama, né? Do drama das porradas, isso, né? Cara, não tem. Você compara essa luta com a luta do Apollo e do Rock nos dois primeiros filmes, cara. No primeiro, nem se fala, e no segundo. É qualquer coisa, sacou? Não, desce a porrada aí e vai. Inclusive, nessa época, cara, o Stallone, ele tava maluco, velho. Essa história é boa. Quando eles decidiram fazer a luta, o Sylvester virou pro Dolph Lundgren e falou assim, ó, vai me bater de verdade e eu vou te bater pra valer também, pra ficar mais intenso, pra ficar mais real. E aí eles fizeram 3 takes do Rock tomando porrada no peito. Aquelas cenas de close, né? Ó, você vai bater de verdade. E aí, cara, foram 3 takes. E o Stallone começou a se sentir mal, né? Mas ignorou. Continuou fazendo. E aí de noite, cara, ele tava com dificuldade de respirar e aí levaram ele pro hospital. Quando chegou lá, ele descobriu que a pressão dele, velho, tava mais de 200, velho. O Dolph Lundgren tirou o coração dele do lugar. Deslocou o coração dele, velho. Ele ficou 7 dias internado na UTI. O Stallone ficou 7 dias internado na UTI pra esperar o coração dele voltar pro lugar, não sei que porra que eles fizeram. Velho, o cara quase morreu. Olha que loucura, velho. Rock ganha do Dolph Lundgren, né? Do Ivan Drago. De uma forma, qualquer nota também. Ah, deu mais porrada e ganhou. É, foi batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, outro caiu. Isso, não tem um clímax, né? Assim, tipo... E não tem a música também pra empolgar, caralho. Exato, e não tem a música também. Pois é, isso faz uma falta inacreditável, né? Mas beleza, aí ele ganha do Ivan Drago, aí todo mundo fica do lado do Rock. Antes disso, o Drago vira pro Gorbachev e fala assim, eu luto por mim. Eu luto por mim. Aí o Gorbachev só vira lá assim, você... Comer teu cu, Brancão. Tu tá fudido. Volta pra Rússia. Espera amanhã. Nisso a Brigitte Nielsen já fugiu com essa cara. Dali ela já pegou bem. Bora. Dali, fugiu, né? Dali. Ela nem aparece mais, cara. Não, aí vem o discurso que é a parte mais bizarra do filme, velho. Porque ele não faz sentido. O que que ele falou ali, velho? Eu vim para cá e vocês me odiavam. Eu olhei pra vocês e odiei vocês. Mas aí vocês foram mudando. E eu também. Se vocês podem mudar, e eu posso mudar, todo mundo pode mudar. É melhor 2 caras se matando do que 20 milhões. É, queria o quê? Que tivesse uma rinha de 20 milhões de pessoas? Isso ele tá querendo falar da Guerra Fria, cara. Se vocês podem torcer por um americano e eu posso bater no russo, então todos podemos ser capitalistas. É isso que ele fala, velho. Vamos todos para o Starbucks. Starbucks. E aí, depois desse discurso todo, qual é a música que sobe? Total Eclipse of the Heart. Bota aí, meu. Quando eu cheguei aqui hoje, eu não sabia o que encontrar. Eu vi que as pessoas me odiavam. E eu não sabia muito bem por quê. Por isso eu fiquei com raiva também. E durante a luta, a coisa foi mudando. Mudou o que vocês sentiam por mim e mudou o que eu sentia por vocês. No ringue, tinha dois caras que estavam se matando. Mas acho que é melhor do que milhões. Mas o que quero que entendam é que se eu posso mudar, e vocês podem mudar, todo mundo pode mudar. É, só vi a foto recente do Luciano Vendramini, que eu já tô na página dela aqui. Hoje, ela postou hoje. Eita, caralho, velho. É que eu ia dar uma surra de piroca nessas coxas brancas dela, velho. Cara, eu ia enfiar minha pica na boca dela pra ela ficar assim. Caralho. Eu quero dedicar este programa hoje ao Exumador, viu? Ah, é? Ele adora esse filme. Não, ele adora o Dom Flamengo. Mandar isso aqui pro Gunter mostrar pra ele. É um beijo, ele te quer muito, viu, Exumador? O Exumador morre de raiva dele porque ele comeu a Grace Jones, que o bicho é tarado na Grace. Caralho. Ele é o único ser vivo que tem tesão na Grace Jones. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas espera aí, o Dom Flamengo pegou a Grace Jones? Ele foi casado com a Grace Jones por mais de 10 anos. Ah, de sacanagem. Foi, é verdade. Caraca. Ele foi casado. Eles tinham um casamento nada convencional, entendeu? Era aquela coisa meio orgias e tal. Mas eles ficaram casados por, se eu não me engano, se não me falha a memória, por mais de 10 anos. Eu acho engraçado, falamos do James Brown. Tem um stand-up do Ed Murphy que é muito bom, cara, chama Delirious, que ele fala sobre o James Brown. E ele fala assim, cara, não interessa o que o James Brown... Ele é maneiro, mas eu não entendo porra nenhuma que o James fala, cara. Eu teve um dia que eu cheguei no Saturday Night Live e fui falar com ele. E aí eu falei, e aí, James Brown, adoro o que você faz, velho. E ele fala assim, e toda vez o James Brown fala, não sei o que lá, assim, é Huawei. Gente, a gente encontrou o Huawei no evento que nós tivemos aqui em Brasília. Eu não entendi picas o que ele falou. A gente foi fazer uma brincadeira com a Mel, pedir pra ele gravar um negócio. Ele ficava assim, eu só escutei ele falar pizza preta gorda. Foi o que eu vi, foi o que eu vi ele falar. A gente não entendeu o que ele falou. É o Huawei, né? É isso aí. E o Huawei dança igual o James Brown, né? É verdade. Puta que pariu nessa Copa, eu tô com os peitão pra fora, velho. Você viu, meu? Eu vi. Não. É muito putona, né, velho? Vi não. Que velha safada, cara. Cara, ela é muito vagabundona, velho. Sério. Agora tu bota nos extras. Hahaha.